ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. É isso aí, muito bom dia para você. Tema Livre está entrando no ar e nós já estamos aqui em ritmo de carnaval. Começamos, né? Agora, daqui até depois do dia 15 de fevereiro, o negócio é carnaval direto. Sexta-feira, 15, ainda tem 16, ainda tem o desfile das campeãs, ainda vai ter um rescaldo de carnaval depois na semana seguinte, mas o fato é que nós vamos abrir a nossa programação aqui no Tema Livre do Carnaval, tratando da Império da Tijuca, a escola do grupo especial, a Série A, como é agora, Série A, não é isso? É que vem com o enredo Negra Pérola Mulher, é um samba, é um enredo em homenagem à mulher empreendedora, à mulher guerreira, à mulher não só no carnaval, mas à mulher na história do Brasil e basicamente a mulher negra, que quando a gente fala de carnaval, a gente fala de mulher e basicamente, essencialmente, de mulher negra. E nós vamos ouvir então agora aqui o samba do Império da Tijuca, para depois a gente começar o papo com a Célia Domingues e com a Helena Teodoro, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Tá certo sim, é muita habilidade, meu povo. Canta! Canta, Império da Tijuca! Maravilha! Que o amor é brasileira, faz que zomba a noite inteira. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, meu Império da Tijuca! Essa festa vai ter zoeira. Presidente T, a que formiga. Flores de mãe África, penso, histórias vivem lutas nesse chão, que Leté, que da magia minha perfeição, amor, paixão, sublime beleza, dança feliz, saudar a natureza, encanto, poder e sedução. Toca o tambor, eu quero ver requebrar esse swing da cor. Beleza de samba, né? Bonito samba, esse samba do, lá do Império, do Império da Tijuca. E eu estou aqui no estúdio com a Célia Domingues, que é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil e que vai desfilar no Império da Tijuca, convidada pela diretoria da escola, vai sair à frente da comissão de frente, apresentando a comissão de... Né? É a comissão de frente? Não, Luiz, não, Luiz, bom não, dia. Então diga logo aí, vai corrigindo aí, vai corrigindo. Eu vou sair à frente do carro, da nossa último carro, Nossa Senhora Aparecida, onde vem os baluartes da escola, que é a Velha Guarda. Pois é, por isso que eu me enganei, presidente. Pois é, eu me enganei porque você é muito nova para ficar apresentando a Velha Guarda. Como é, mas é eu tenho uma trajetória no samba, eu nasci no Morro da Mangueira, minha família é da Mangueira. Eu comecei a sair na Mangueira com 8 anos de idade. Hoje eu tenho 56 anos e, graças a Deus, é uma história muito bonita, uma história muito rica e é uma história que me deu uma referência muito nobre dentro do no mundo do carnaval, no samba e na minha vida pessoalmente. Bom, também está conosco aqui no estúdio a Helena Teodoro, que é coordenadora do curso de pós-graduação de figurino e carnaval da Veiga de Almeida e pesquisadora da cultura negra. Bom dia, Helena. Bom dia. Helena, eu queria saber de você o seguinte, você como pesquisadora, então, como é que você está vendo essa ideia da Império da Tijuca? O Pichulé, que é o puxador do samba, que é o puxador, o intérprete do samba, diz que... Olha o jamelão aí, gente. É, pois é, olha o jamelão, vai puxar a perna de noite aí. Mas é intérprete mesmo. O Pichulé diz que é um dos sambas mais bonitos, se não for o samba mais bonito desse carnaval, pelo menos desse grupo aí, da Série A. Agora, é realmente um samba bonito, a gente ouviu aí na abertura, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha do tema, a escolha do enredo. Olha, eu fico muito emocionada com a escolha desse enredo, porque a mulher negra, ela é estigmatizada no nosso país. A cultura negra em geral é estigmatizada, mas a mulher negra, ela... serviu de esteio a todas as famílias na criação dos filhos, na alimentação da família, na arrumação da senhora, em todos os sentidos, seja comida, cabelo, roupa, tudo que você possa imaginar, e profundamente valorizada. E isso não é apenas uma colocação brasileira. A gente lembra aqui um filme que passou há algum tempo nos cinemas de arte, Vênus Negra, que conta a história de Sarah Bartman, que foi uma negra coicói da África do Sul, foi traficada, serviu como atração do Piccadilly Circus em Londres, e justamente ela vai ser aprisionada em 1789, o ano em que a França lança o Liberté, Égalité, Fraternité, e vai ser comprada depois pelo Museu Histórico de Paris e fica exposta à visitação pública como um traço de união entre a mulher e o macaco. Quer dizer, é objeto, né? Vira um objeto. Ela vira realmente objeto e ela é chamada de macaca por ter os seios protuberantes, as nádegas abundantes, tem um corpo de mulher negra, né? Plena, como as nossas tias, como as nossas mulheres baianas, maranhenses, não é? Cariocas, enfim, tem um corpo diferente do padrão. Do europeu. Ariano, né? Do padrão ariano. E aí, essa coisa de chamar negro de macaco, mulher de macaca, ela foi colocada como sendo um traço de união entre um homem e um macaco. Então, as mulheres negras sempre foram muito estigmatizadas. A iniciativa da Império da Tijuca em homenagear as mulheres negras, que sempre foram guerreiras, como o Salgueiro fez as Candaces, algo, para mim, importantíssimo. Porque a mulher negra, ela... é responsável pelo primeiro trabalho fora do lar das mulheres. Quando acabou a escravidão, as mulheres, os homens foram alijados do mercado de trabalho e as mulheres é que saíram para as ruas, as baianas, com os seus quitutes, vendendo comida para alimentar a sua família e modificando toda a economia do Rio de Janeiro. Fala aí, Célia. Aproveitando a fala da Helena, eu quero fazer um registro aqui, que a mulher negra, ela com alto nível de educação e qualificação, ela é mal remunerada em comparação à mulher branca e ao homem com a mesma educação e a mesma qualificação. Hoje, nos tempos de hoje ainda. É verdade. Eu posso falar isso de cadeira, porque como professor, doutor na universidade, o fato de ser mulher já tira da gente certas possibilidades. Já desvaloriza. Cargo de direção. O espaço já reduz. Pelo fato de ser mulher. Ser mulher negra, então, olha, é vista como irresponsável, cheia de lascívia, sabe? É matar um leão por dia, né, Helena? É matar um leão por dia. É você ter que provar todo dia que você é capaz, né? Porque você sabe que você é capaz. Mas nós temos que mostrar, temos que provar para poder sobreviver que nós somos capazes. É, na verdade, a gente tem uma questão aqui do negro. O homem negro também já é discriminado, já é menos valorizado no mercado de trabalho. A mulher negra, até como a mulher branca também, já é desvalorizada. Quer dizer, a mulher negra, ela é duplamente desvalorizada por ser mulher e por ser negra. Exatamente. Mas a discriminação que a mulher negra sofre, ela sofre por conta da sociedade em geral e da própria mulher branca. A discriminação que há entre mulheres brancas e mulheres negras é maior do que a discriminação geral da sociedade entre brancos e negros. Sei. Tá? É, todas as pesquisas mostram isso. Então, a mulher negra, nesse patamar de salário, de participação, de consideração, vamos dizer assim, na sociedade brasileira, ela fica em último lugar. É, não tem reconhecimento, não, né? Não tem reconhecimento nenhum. Está fora da hierarquia. Tá. Agora, no carnaval... Mas nós vamos, com certeza, marcar o nosso metro quadrado, hein? Não, nós estamos trabalhando para isso. No carnaval carioca, o negro, de maneira geral, historicamente, ele era tratado, o negro no tronco, né? Apanhando aquela coisa do negro. Você lembra daqueles desfiles de negros algemados, escravizados, né? Que era, mesmo que fosse uma coisa tratando da exaltação da figura do negro, a imagem que passava era essa imagem. Era sempre sofrida. Pois é, a imagem do negro, era coitado muito castigada. Do negro, pobre do negro, essa coisa. É. A época do orgulho negro é mais recente. Claro. E agora, da época do orgulho da mulher negra, ainda mais recente ainda. E por isso esse enredo. Da mulher, negra, pérola, mulher, é um enredo muito auspicioso, porque vem num momento em que você não só está lutando, como você falou, Dulce, para a questão da afirmação da mulher no mercado de trabalho, como também a afirmação da imagem da mulher dentro do carnaval, que é uma coisa de exportação, principal produto de exportação onírico brasileiro. Vamos lá. E o presidente T, junto com toda a sua equipe do Império da Tijuca, foram felizes, estão num momento muito especial de fazer essa homenagem à mulher negra, de lembrar e mostrar que a mulher, ela evoluiu, a mulher negra principalmente evoluiu, está conquistando seu espaço, tá? E é figura importante, é personagem importante no crescimento, no fortalecimento da nossa sociedade. Você também, gostaria que você falasse um pouco como presidente da Amebraz, explicasse o que é a Amebraz e falasse um pouco sobre esse papel, onde é que a Amebraz entra nessa história, porque você também, além da sua história no samba, além de você estar lá na frente de Nossa Senhora Aparecida no desfile da Império esse ano, você também tem esse contexto trabalhista, digamos assim, mas da realização, empreendedor, realização pessoal, realização profissional, não é? Da realização da mulher de maneira geral, né? Como é que é a história? Luiz, a Amebraz, Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, agora em maio nós completamos 15 anos de atividades e nós focamos essas atividades para o lado do mercado de trabalho, a qualificação e a inserção no mercado de trabalho. Inicialmente era só de mulheres. Mas depois a procura, para você ver, as coisas vão mudando, né? E nós vamos crescendo, conseguindo espaço. E os homens, eles também começaram a ter necessidade de uma qualificação, porque estavam perdendo espaço no mercado por qualquer situação de alto risco, né? Ou própria a questão do baixo índice de escolaridade. E eles precisavam se requalificar. Então nós abrimos, né? Não somos nenhum clube da Luluzinha, nós abrimos também espaço para os homens. E hoje nós qualificamos jovens a partir de 16 anos, até pessoas idosas que tenham capacidade, que queiram ainda se qualificar ou requalificar para entrar no mercado de trabalho. Nós estamos há 7 anos com o Centro de Qualificação Profissional na Cidade do Samba, é uma parceria com a Liesa. Que nós temos um barracão para poder desenvolver as nossas atividades de qualificação profissional. Nós temos um ateliê que se chama Ateliê Jeitinho Carioca, que está aqui na Praça Tiradentes, onde nós temos um projeto de moda que atende a mulheres. Esse sim é específico para mulheres, onde nós atendemos mulheres de todo o Brasil que vem, faz um intercâmbio, de fora do país também. Recentemente nós atendemos mulheres, agora um grupo da Argentina que veio se qualificar com a gente. E nós, graças a Deus, pela credibilidade, pela qualidade, pela seriedade do trabalho, nós nos tornamos referência no carnaval a nível de qualificação, esse ano dando um salto maior, indo para o lado mais técnico, né, da qualificação. E temos contribuído para o carnaval, preparando profissionais para essa montagem do espetáculo. Agora, não só do carnaval, porque esses profissionais, eles trabalham o ano inteiro envolvidos com cenografia, com produção de eventos, com produção de figurinos, de trajes, para que os segmentos, vários segmentos, né, econômicos do nosso estado, do nosso país, possam estar qualificados com essa mão de obra preparada pela Mebrae. Certo. Helena, eu queria que você falasse um pouquinho também, mas antes disso aí, eu vou fazer um introito aqui do que o Império da Tijuca distribuiu para a imprensa justificando a escolha desse enredo. Diz que nesse ano de 2013 comemoram-se 125 anos da abolição da escravatura e muito foi contado e cantado para exaltar a raça negra, sua história, costumes e tradições aqui no Brasil e na África. Porém, uma parte dessa história quase se perdeu no tempo e hoje, alegre e perpetuando esse mesmo ideal, a comunidade do Morro da Formiga retorna à luz da passarela do samba para celebrar junto ao povo brasileiro essa história de luta, coragem e ousadia. Vamos celebrar a mulher negra e seus feitos através dos tempos. Queria que você falasse um pouco sobre o prisma, né, da historiadora, da pesquisadora, da mulher, da academia, né, da acadêmica da Veiga de Almeida, sobre esse aspecto. O que você vê nisso aí? Olha, esse ano de 2013, nós vamos completar 10 anos da Lei 10.639, Sim. que foi feita em 2003. Essa lei obriga o ensino de cultura negra e história de África em todas as escolas brasileiras, no primeiro e segundo grau e na universidade também. E nós não temos ainda isso funcionando. São 10 anos de lei que não foi cumprida ainda. E essa história é muito importante. A história de África, para nós, pesquisadores brasileiros, ela é fundamental. A rainha Nzinga de Angola, que deu a rainha Ginga da Congada e que é responsável pela Ginga do futebol brasileiro, ela inventa a luta de guerrilha, ela inventa o assalto de surpresa, ela inventa toda uma forma de resistência nos quilombos, ela é fundamental em estratégias de guerra e em formas de luta e estimula toda a capoeira, que é a capoeira Angola, que é o uso do corpo como instrumento, e é uma mulher líder, guerreira, especializada em lutas marciais, e que era a rainha do Ndongo, que ela queria criar um império em Angola, como era o império de Xangô na Nigéria. Nós sabemos muito pouco da história da África. A África que a gente conhece é a África dos três T's, do Tarzan, da Tanga e do Tambor, né? E é preciso que a gente reconheça e conheça um pouco da nossa história. A escravidão aqui nas Américas durou 400 anos. E a história da África tem mais de 10 mil anos. Então não chega, sabe, é um pedacinho muito pequeno da história do negro. A visão que a gente tem é absolutamente estereotipada, falsa. E vem na, vamos dizer assim, linha do colonizador, que quer justificar o processo escravagista e o uso do know-how africano. Porque se nós temos um carnaval brasileiro, se nós temos uma cultura brasileira, toda a produção das Américas tem uma tecnologia africana. Os escravos traziam o seu conhecimento de seus países africanos. Eles é que traziam a técnica da cultura do café, do milho, do algodão, da tecelagem, da pintura em batik, do uso de couro, da pedra sabão, de tudo o que nós temos da construção civil. Então, durante 400 anos, esse país foi erguido, desenvolvido, cultivado pela mão de obra escrava. E o know-how é um know-how africano que veio de lá. Não foram os portugueses que ensinaram nada para eles. Os portugueses sabiam exatamente o que eles faziam, se eles lapidavam diamantes, se eles eram da mineração. Então, a escola de samba, o meu Salgueiro, que eu sou salgueirense doente, conta a história do Chico Rei. Sim. Não é? Que tirava ouro dos cabelos. Toda a técnica de exploração das minas de ouro, de diamantes, são técnicas que vêm de Angola, que vêm do Congo, que vêm da Nigéria e que são os grandes produtores. Interessante disso aí que você está dizendo é que a história da africanidade no Brasil, a presença africana na construção da sociedade brasileira, ela é uma história de guerrilha praticamente e de uma cultura predominante. Predominante. Inclusive, a população brasileira, 75% da população brasileira, era de africanos, era de escravos, era de negros que tinham nascido no Brasil e que construíram o país e que criaram essa economia. Então a gente estuda o ciclo do ouro, o ciclo das pedras preciosas, ciclo do café, ciclo da borracha e toda a tecnologia, toda a técnica é toda negro-africana. É, e ninguém estuda isso. Você sabe escola. Que existe um, vocês duas, eu vou sugerir esse tema para vocês desenvolverem aqui. Existe um estudo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, chamado Brasil 2022, em que há uma conclusão de que em 2022 o Brasil não será mais considerado um país branco, como ele é considerado ainda hoje. Ele será um país majoritariamente ou predominantemente negro. E com isso já existe também na África um movimento para transformar o Brasil na sexta região do continente africano, que é dividido em 5 regiões. O Brasil entraria aí como a sexta região. Isso seria como uma volta às origens ou talvez a descoberta real da vocação brasileira? O que, é que vocês acham? Estão pagando dívida. Certo, Helena? Eu acho que é o reconhecimento. Então, reconhecimento de uma realidade que é negada. Estou fazendo favor nenhum. Isso, Dom Pedro, queria que o Brasil fosse. Não. Esse reconhecimento, essa visibilidade. Tá, esse espaço não é favor nenhum. Não, isso aí nunca é reconhecimento. Houve favor algum, né? Isso é reconhecimento. Nós estamos ouvindo aqui a Celinha, uma grande empreendedora, uma mulher que batalhou, que dentro do campo da moda, da criação, do empreendedorismo, ela é magnífica e que nós estamos lá na academia de braços dados com a Amebraz. Somos o curso parceiros. De figurino e carnaval da Veiga de Almeida é parceiro da Amebraz, como é parceiro da Liesa, onde a gente vê o trabalho da cultura, a gente trabalha numa pós-graduação, todo mundo já é graduado, porque o carnaval é uma profissionalização. E conhecendo e reconhecendo a importância da tradição de base africana na realidade brasileira. Isso eu acho que é fundamental. A gente só pode construir uma universidade brasileira quando a gente reconhecer que a grande maioria da nossa tecnologia e do nosso reconhecimento vem de base africana. Aliás, o mundo inteiro começou lá, tudo começou lá. A África é a origem de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você, Luiz. Olha só, a Helena disse que ela é salgueirense doente. Eu sou mangueirense saudável, hiper saudável. Embora esse ano eu não vá desfilar na minha querida Mangueira, já falei com as minhas baianas, você sabe que eu venho apresentando a Ala das Baianas. Eu sou madrinha da Ala das Baianas da Mangueira. Da Renascer, madrinha da Ala das Baianas Renascer de Jacarepaguá, do Departamento Feminino da União de Jacarepaguá. Assim, da aula das crianças do Império Serrano, eu me sinto assim muito honrada de estar no meio dessas mulheres maravilhosas, essas mulheres que, na verdade, elas constroem, né, contribuem para a nossa história e que vem trazendo a cada dia a importância, né, vem mostrando a cada dia a importância da mulher dentro da história do carnaval, da nossa cultura, não apenas lavando panela ou arrumando a quadra para receber ninguém. Então a mulher hoje ela tem um outro espaço dentro do carnaval, no samba, e um espaço de muito respeito e de muita credibilidade. Agora, nós temos uma parceria muito forte com o curso da Helena lá na Veiga, com a Fundação Banco do Brasil, com instituições que, na verdade, lutam muito e dão espaço para que a gente faça esse trabalho de reconhecimento, dando e fortalecendo a mulher. E dentro do carnaval, quando nós começamos com os projetos de qualificação, eu vou falar uma coisa aqui, assim, bem engraçada, eu já contei isso para a Helena, quando meu marido era presidente da Mangueira, o Elmo, a gente começou o projeto de qualificação lá, voltado para o carnaval. Quando eu colocava o pessoal todo trabalhando, né, se qualificando para o carnaval, todo mundo achava que eu era louca, que eu era uma perua doida, porque ninguém ia usar dourado, prata, lantejola, fitrilhos, toda essa parte de produtos de carnaval em moda. E hoje a gente, que a gente vê? Toda hora, todo é dourado, é prateado, tudo que reluz é ouro, né, Helena? Lógico, e a influência da cultura negra na moda brasileira, ela é fundamental. A gente tem colorido. Até que fazer um seminário mostrando isso. E, inclusive, as mulheres, a gente tem. Quando eu digo que eu sou salgueirense doente, é porque eu sou apaixonada mesmo pelo salgueiro. Mas é uma doença, também. Uma doença é boa, né? No bom sentido. Gente, é uma coisa assim. É que nem torcedor doente, né? Exatamente. É igual a torcida rubro-negra. Olha, eu queria pedir licença a vocês duas para chamar a participação do Fernando Pamplona por telefone, que ele está na linha com a gente. E o Pamplona, ele começou, foi campeão pelo Salgueiro em 1960 com o Quilombo dos Palmares, que era. E de lá para cá ele fez vários outros enredos e comandou vários desfiles de carnaval e foi campeão pelo Salgueiro várias vezes, com essa temática virada, voltada para a questão do negro. Eu gostaria, Pamplona, que você nos dissesse, de 1960 para cá, o que você percebe que mudou nesse enfoque sobre o negro na história do Brasil, na história da cultura brasileira, no carnaval carioca? Eu acho que despertou dentro deles a possibilidade da presença que sempre aconteceu da cultura negra, na cultura mestiça brasileira, mostrar a cara de verdade, porque antigamente você só tinha assim Castrovos e Navio Negreiro, Princesa Isabel e a libertação dos escravos. E aí, quando nós fizemos um perdedor em vez de um ganhador, que foi o primeiro grito de liberdade no Brasil, como houve sucesso, o resto acompanhou. Palmares puxou Ilhéu, Dara, e puxou Poção de Temar, puxou Tomática Negra para cantar uma criatividade que começou com os negros. Foi só isso, nada mais além disso. Quer dizer que antes de 1960, essa temática negra não era uma temática, não digo predominante, mas não era sequer presente nos enredos dos desfiles das escolas. Não, o pessoal gostava de se vestir de Napoleão, de capa-espada. E o próprio DIP influenciava você fazer sua temática brasileira, de cachista, mandaré, riachuelo. Eu virei Salgueiro quando o Salgueiro fez Debré. Sim. Contou a história de um artista e não a história do general. Sim, sim. E o Debré trazia justamente, a maioria das ilustrações do Debré eram as ilustrações da sociedade negra escrava, empregada no Rio de Janeiro. É, que era aquela sociedade. Aí eu vi que havia uma linha forte para você fazer enredos de sua criatividade negra com o próprio negro. Foi só isso. Luiz, deixa eu interromper aqui. Vou dizer, inclusive, isso tinha uma forte influência na qualificação, porque antigamente, nesse período que só se falava dos portugueses, né, das cortes e tal, o profissional que mais se procurava era o peruqueiro, para poder fazer aquelas perucas da corte, aquelas coisas todas, e hoje isso quase nem existe mais, porque o negócio hoje é diferente. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar o Pamplona. Nós tivemos lá no Imperato, eu, Elmo, do Helena livro, também esteve lá. Não, nós tivemos lá na homenagem que o Jornal Extra fez, uma linda homenagem pelo Salgueiro. E falar que os melhores sambas, os melhores enredos, aliás, estava lá naquela época em que Pamplona, no Salgueiro, que foi homenageado, foi justamente homenageado, né, Helena? E Pamplona é aquela figura pela qual nós temos que ter assim, o maior respeito e agradecimento. Eu, do fundo do meu coração, meu paizinho querido, eu lhe agradeço porque os seus enredos trouxeram a baila, trouxeram à luz a história do negro no Brasil. Trouxeram elementos para que a gente pudesse ter orgulho da nossa vida, da nossa luta, da nossa cultura. Inclusive, nos anos 60, não podia se tocar um atabaque, não podia se professar a religião, apesar da Constituição dizer que a gente tinha liberdade religiosa. E o Pamplona veio ajudar a todo um processo de reconhecimento e glorificação da nossa tradição afro-brasileira. Agora, Pamplona, você se lembra, você tem idade para isso, que o regulamento dos desfiles oficiais do Rio de Janeiro, do Carnaval Carioca, eles impunham que as escolas, os enredos, tratassem basicamente de folclore ou história, temas históricos ou temas folclóricos, e essa coisa vigorou durante muito tempo e impediu... Eu acho que não era regulamento, não. Era o que isso? Era a determinação da ditadura do DIP. Do DIP do Estado Novo. Que obrigava a turma a fazer enredos nacionais. Então, enredo nacional para a ocasião era enredo militar. Caxias, Tamandaré, Riachuelo, Batalha do Tuiuti. Mas os blocos de enredo já faziam enredos internacionais, como o Bafo da Onça fez Nero, como Unidos da Praia do Pinto fez Cleópatra. Aí, de repente, estourou a literatura, a memória internacional toda, e não ficaram presos à repetição permanente das glórias militares brasileiras. Sim, porque eu queria puxar para essa questão, porque você leva, de uma certa forma, quando você chega com a história de Quilombo dos Palmares na Avenida, você leva a história do Brasil, mas uma ótica revolucionária até em termos de carnaval. Era essa questão que eu estava querendo chegar, entendeu? Mas antes de mim, o Salgueiro já tinha feito, já tinha saído da linha fazendo um artista debrê. Por isso que eu virei Salgueiro quando vi uma escola fazer um artista e não um milico. Achei maravilhoso e o Salgueiro entrou por aí como escola diferente. Mas Pamplona, você mostrou um herói brasileiro que venceu 94 batalhas. O Caxias venceu 5. Aham. 5. E o Quilombo dos Palmares levou quase um século vencendo batalhas, e foram 94 vitórias. Então, verdadeiro herói de lutas nesse país é Zumbi dos Palmares. E o Salgueiro mostra o Quilombo dos Palmares pela primeira vez para toda a população. Ninguém ouvira falar em Quilombo, e é o Salgueiro que vai trazer a temática para a vida brasileira. Ô Pamplona, como é que você vê a escolha do enredo do Império esse ano, do Império da Tijuca esse ano, Negra, Pérola, Mulher? Olha, há 6 anos eu não vejo carnaval de escola de samba. Sei. E eu nem sei qual é o enredo do Império da Tijuca. Pois é, isso que eu estou te falando, Negra, Pérola, Mulher, dedicado a enaltecer a figura da mulher negra na história brasileira, da mulher empreendedora, isso aí. Quer dizer, eu acho que, eu não sei se você considera um passo adiante nesse enfoque que se tem no carnaval. Olha, o Brasil é um país matriarcado. Tem uma socióloga chamada Ruth Landes, que esteve no Brasil estudando sociologia na Bahia, escreveu até um livro chamado A Cidade das Mulheres. Mas o Salgueiro já enalteceu antes a mulher. O Salgueiro fez Chica da Silva. 63. Salgueiro fez Dona Beija. Salgueiro fez Eneida. É. Então, talvez o Salgueiro tenha originariamente sido o primeiro a fazer, a enaltecer como o herói central da história a mulher. Célia, o que tu acha aí? Fala aí, vamos. Não, o Pamplona tá com razão. E vou te falar uma coisa. Isso é... Toda vez que uma escola ela tem a mulher como tema, né, como enredo, é, eu acho que essa escola, ela faz uma grande conquista. E a classe das mulheres, evidentemente, independente de serem brancas, negras ou amarelas, se sentem muito, mas muito privilegiadas, é, homenageadas, felizes por ter, estar sendo lembradas. É a mesma coisa das baianas. As baianas eram tão importantes e continuam sendo tão importantes nas escolas, mas hoje em dia... É, dificilmente lembram das baianas, lembram das musas, das rainhas de bateria e tal, mas não lembram das baianas. Por isso, tá, há 3 anos temos feito uma lavagem da Sapucaí, porque é uma homenagem às mães baianas do samba, a essas mulheres que tanto contribuíram e continuam contribuindo com a evolução do carnaval, com a história do samba e principalmente com a história da mulher no nosso país e no mundo. Olha aí, eu só fiz o Salgueiro porque eu nunca fiz o carnaval para ganhar dinheiro, não, porque eu nunca tive um tostão do carnaval. Pelo contrário, gastei meu dinheiro quando o Salgueiro precisou. Mas aí eu tive um amigo, esse por isso é que só fiz Salgueiro. Mas eu tinha um amigo que chamava Cheiroso, que era muito simpático, não era bicheiro não, ele era peixeiro. Era presidente do Império Serrano. Eu dei 3 enredos para ele e fiz o enredo no botequim, desenhando no botequim para ele. E levei o Renato Lage, que era desenhista da TVE, eu peguei e mandei ele pro primeiro foi a Rosinha Magalhães com o bumbum, murugundum, murugundum. Depois eu mandei o Renato, até que o Renato quis se libertar, disse, eu quero fazer meus próprios enredos. E eu descansei a beça. Mas o nós estamos falando da mulher. É. Mas aí nós fizemos Dona Beija, fizemos Chica da Silva e fizemos junto com o 30 Eneida. O Salgueiro acho que foi a única escola que talvez tenha feito enredo de 3 mulheres. Tantas mulheres, né? Como tema central. É, e ainda fez as Candaces. Teve um que fez a Anitta Garibaldi também, mas eu não me lembro mais qual tenha sido, não. O Salgueiro fez as Candaces, não é? Falando sobre as mulheres guerreiras. E o Arranco do Engenho de Dentro fez uma homenagem às mulheres brasileiras. O ano passado, foi o ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado. Eu não sei dizer, porque há 6 anos eu não vejo o carnaval, me recuso a ver. Pois é. Pela comercialização que aconteceu. É, e o Fernando Pamplona fez a capa do meu livro. A capa do livro da Helena Teodoro sobre as mulheres. Sobre as mulheres negras. Mulheres negras, não é? Da capa das ilustrações. Agora, isso aí é um outro aspecto que eu queria ver se você abordava. O Pamplona, embora estando afastado do carnaval já há alguns anos, é uma questão que eu gostaria que ele comentasse. No ano passado, de uma forma ou de outra, os negros foram lembrados em pelo menos 11 enredos de escolas de samba do grupo especial e do grupo de acesso ao atual Série A. E esse ano nós temos uma coisa muito mais específica, mas nós tivemos enredos voltados diretamente para o negro mesmo, para a questão do negro. E isso está se tornando uma maioria, né? Porque se você já está com 11 num carnaval, num desfile que tem 20 e poucas, daqui a pouco você vai ter praticamente 2/3 dos enredos voltados para essa questão étnica. A que vocês atribuem isso? Ah, eu não sei, porque eu vou lhe dizer com sinceridade, já falei e eu vou repetir. Há 6 anos eu não vejo escola de samba, nem me interesso pelos enredos. Se você me perguntar qual é o seu enredo do Salgueiro, minha escola de samba, eu não sei dizer não. Uhum. Eu não sei porque me afastei disso completamente. Sei. Cortei da minha vida, inclusive não ligo, não vejo. Salgueiro foi campeão, não vi. Fez a repetição de campeão, não vi. O carnaval agora na sua vida está restrito ao livro, né? Hã? Ao livro. Ao livro. E a voz está sumindo. Ao livro, o carnaval na sua vida hoje está restrito ao livro que você lançou. Sei. Não é isso? É, pode ser. Legal. Pamplona, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação no debate. Nada, aqui. Meu anjo. Um abraço grande. Um grande abraço. Beijo, tchau. Beijo, Pamplona. Um beijo grande, meu querido amigo. Eu quero dizer que esse uso da cultura negra nas escolas de samba caracteriza a nossa consciência da nossa tradição cultural. Porque um país só se destaca no mundo pela sua especificidade. Eu não posso querer que o Brasil se destaque na França, copiando a França ou copiando a Inglaterra. Na medida em que o Brasil é Brasil, nós vamos ter cada vez mais as bases desse país, as bases dessa cultura. E as bases desse país e dessa cultura são bases negras. Então, ter elementos de cultura negra contando as histórias desse povo, está mostrando esse povo para o mundo. Nós participamos do lançamento de um livro que foi na semana passada na Livraria Argumento, que é o Guia das Feijoadas do Rio de Janeiro, onde a gente tem um artigo sobre as baianas, onde tem artigo do Fábio Sabato e várias outras pessoas contando a história de elementos do carnaval. E esses elementos são basicamente elementos negros, não é? O centro de referência mundial do carnaval é o Rio de Janeiro, através das escolas de samba. E as escolas de samba vão surgir com a força de Paulo da Portela, Cartola, Ismael, todos os elementos negros compositores, né? As baianas, Tia Ciata, quer dizer, o samba vai ser alçado a uma posição de destaque na vida cultural brasileira por ser algo que destaca o nosso país no mundo. Sim. Então, os enredos voltados para a cultura negra e as publicações acadêmicas, né? Nós lançamos o Guia das Feijoadas do Rio de Janeiro, num trabalho de pesquisa com artigos meus, do Fábio Sabato, de várias outras pessoas, está exatamente mostrando que a nossa universidade, os nossos pesquisadores, só vão poder traduzir o nosso conhecimento através da pesquisa das nossas traduções de base negra e indígena. Luiz, eu quero dizer o seguinte, salvo meu engano, não sei a opinião da Helena, mas se a gente for fazer um balanço, os grandes, melhores sambas e enredos têm a ver com a cultura negra, com a exaltação da cultura negra, com a história da cultura negra. E vou te dizer uma coisa, eu acho que muitas escolas, como compositores, já descobriram, tá, que o turista que vem visitar a cidade maravilhosa, principalmente na época do carnaval, ele se interessa e muito pela história, né, da nossa cultura negra e pelos sambas e pelas escolas que estão evidenciando esses temas. E nós temos tido muito mais conteúdo e emoção nos enredos e sambas enredos com as escolas que dão espaço e divulgam o tema sobre a nossa raça, sobre a nossa história, sobre a história da libertação dos escravos, sobre a história do negro, sobre a importância do negro na construção da história do nosso Brasil. Eles vêm buscar isso e eu acho que algumas escolas já descobriram o caminho do sucesso. Eu queria fazer só uma observação aqui, pessoal, absolutamente pessoal, minha e profissional, como apresentador do programa. Quando a Luciana me apresentou a relação dos convidados para participar do programa de hoje e a Célia, presidente da Amebraz, eu já achei curioso, porque nós tínhamos chamado também o Império da Tijuca para mandar o carnavalesco, alguém, o autor do samba, o puxador, quem fosse falar sobre a escola, mas disseram, olha, não vai ser possível porque nesse momento nós vamos estar numa reunião com o pessoal da Amebraz lá na escola, que eu achei curioso. Eu digo, ó, legal, a Amebraz está lá e está aqui. Na verdade, eu estou saindo daqui correndo para lá. Correndo para lá. Porque eu não podia deixar de atender o convite seu, da produção, para participar do programa. Eu achei que era uma ótima oportunidade de estarmos falando sobre esse enredo que é muito importante do Império da Tijuca, né? E também vou honrar o meu compromisso com a escola de estar lá, porque vou estar junto com o carnavalesco vendo toda a construção do carnaval, da Império, porque eu gosto de ver, de conhecer aquilo que eu vou participar. Então, eu vou participar do Carnaval do Império, vou estar lá. E ele, mas ele antes, ele tinha, antes desse horário comigo, ele tinha uma outra reunião realmente, porque ele ontem me ligou e ele falou, e eu falei, pode deixar, sobre a nossa escola eu resolvo lá. Olha, eu cheio de atitude, né? Aliás, sobre a Império da Tijuca, eu quero mandar também. A Helena vai sair da Império da Tijuca. Eu estou querendo sair. Está escondendo o jogo. Eu quero sair na escola. Então, esse enredo mexe comigo. Sem trair o Salgueiro. Não é que nem ela, sem trair o Salgueiro. Não estou traindo. Hoje, na verdade, eu, como a Helena, muito mais Helena, inclusive, tem né, mais história, essas coisas. Mas, assim, nós somos pessoas públicas que, na verdade, nós torcemos pelo sucesso de todas as escolas. Temos a nossa escola de coração, claro, mas que vai para no dia, né? A gente, na verdade, durante o ano todo, a gente torce e vibra e compartilha para que a escola tenha um sucesso. No carnaval, a gente, claro, torce para a nossa escola, mas torce para que todas as escolas desenvolvam um excelente trabalho, apresentem um espetáculo maravilhoso. E a gente não pode deixar de contribuir com a escola que vem falando de nós, mulheres, e da nossa raça negra. A gente pode de jeito nenhum. Não pode. E fica agradeço aqui desde já o convite do presidente T, da sua diretoria e da comunidade lá da Formiga que fez esse convite. E eu aceitei porque realmente não podia ficar longe disso. Eu faço aqui o meu pedido para o presidente T, né, para que a gente possa sair e ter todo esse prazer de estar na Império da Tijuca no desfile desse ano. Helena, a segunda parte da minha surpresa, grata surpresa, quando a Luciana Vale me passou a produção do programa, de saber que você era convidada como coordenadora do curso de pós-graduação de figurino e carnaval da Universidade Veiga de Almeida. Eu jamais tinha passado pela minha cabeça que figurino e carnaval pudesse ser curso de pós-graduação de uma universidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Olha só, esse curso de pós-graduação tem, inclusive, como coordenador técnico, Milton Cunha. Sim. Grande carnavalesco. Eu tenho professores, eu e o Milton selecionamos, assim, um grupo de professores que são Flávio Bragança, especialista em moda, que é coordenador do curso de moda, e a gente conjuga toda a história da cultura negra brasileira, da indumentária brasileira, do carnaval brasileiro, da história do carnaval e de toda a pesquisa que está presente no trabalho das escolas de samba, mostrando. O curso se divide em 3 módulos. A gente tem um primeiro módulo que é cultura e memória, onde a gente mostra que a cultura brasileira tem uma memória que é branca, que é negra e que é índia. Então, eles têm história da arte, têm história da indumentária e da moda, têm história do carnaval. Uhum. Há toda uma visão mostrando que a pessoa que sai da universidade não conhece, principalmente, a história do negro. Pois é, isso é interessante, porque você tem poucos espaços na academia, e principalmente em nível de pós-graduação, em nível de graduação, então nem falar. Você tem poucos espaços onde você consegue resgatar essa memória histórica do negro na construção do Estado e da sociedade brasileira. Nosso curso é praticamente único. Eu tenho alunos de São Paulo, de Belo Horizonte, até do Mato Grosso do Sul. Sim. Inclusive, um convênio com a Liesa, nós estamos com 12 alunos lá da UVA, 6 do grupo de graduação de moda, design de moda, e 6 da nossa pós-graduação, que são alunos que estão integrando os barracões das grandes escolas do concurso, chamado Concurso Joãozinho 30, nossa homenagem a Joãozinho 30, e que é um trabalho feito com a Mebras, com a Liesa, né? E tem também com a Escola de Belas Artes. Com a Escola de Belas Artes. No total são 24, né, estagiários que estão tendo essa oportunidade, que o presidente Jorginho Castanheira teve essa preocupação e nos chamou para poder montar uma equipe para poder estar coordenando esse trabalho. E você não sabe, assim, o quanto é valioso para esses novos profissionais, para esses estagiários estarem dentro do barracão, na cidade do samba, participando dessa produção. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu estava falando da questão da academia. Quando, em 1960, quando Pamplona estava no Salgueiro, quando outros carnavalescos desenvolvendo enredos e tal, iam pensar que o samba, o carnaval, teria espaço no estabelecimento de ensino superior, tá? No espaço acadêmico, né? E principalmente pessoas negras estariam ocupando esse espaço, tendo oportunidade de contar, trabalhar a sua história de origem no espaço acadêmico. Isso é o avanço. É, é por isso que a cada dia a gente tem que lutar mais, a gente tem que preservar, marcar o nosso metro quadrado e fazer respeitar esse metro quadrado, porque é a nossa origem. Nós contribuímos para a história do nosso Brasil e isso tem que ser reconhecido e respeitado. Legal, gente. Olha, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação da Célia Domingues, presidente da MEBRAES, Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil. Obrigada, Luiz. E também da Helena Teodoro, coordenadora do curso de pós-graduação de figurino e carnaval da Universidade Veiga de Almeida e pesquisadora da cultura negra. O Tema Livre de hoje foi dedicado a esse tema, a esse samba, a esse enredo do Império da Tijuca, que é Negra, Pérola Mulher, e que nós vamos ouvir agora. Nós abrimos o programa com ele e vamos encerrar com ele para você ter ideia do que nós estamos falando. Muito obrigada, Luiz, por essa oportunidade. Obrigado a você mais uma trabalho. Vez. E da visão que a gente tem da academia junto com a nossa tradição cultural. Eu acho que a educação no Brasil vai melhorar muito quando a gente começar a ter nas escolas o ensino através dos sambas enredo e dos enredos das escolas de samba. Legal, muito beijo, obrigado. Beijo. Maravilha! Herdeira, e a minha lei é guerreira. Matizei as cores de mãe África. Penso histórias vivem lutas nesse chão. Que ledé, que da magia minha perfeição. Amor, paixão, sublime beleza. Dançar feliz, saudar a natureza. Encanto, poder e sedução. Quero ver requebrar esse swing da cor. É ginga, perfumado. Não me deixei abalar. Meu sangue é raça e axé. Menina, vai no tambor. Toca o tambor. Eu quero ver requebrar esse swing da cor. É ginga, perfumado. Não me deixei abalar. Meu sangue é raça e axé. Menina, é Odara. É Odara. Roubar aos deuses em singela, a rosa mais bela, luz da inspiração. Negra mulher, mãe padroeira do Brasil, tu és o morro da formiga a teus pés. Sob o teu manto, nossa proteção, a lágrima que hoje desce do olhar. Em emoção, meu império da Tijuca, vem exaltar a sua luta. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.